Marco Feliciano. Essa música aqui, ela mudou a minha vida, mudou a minha história. Vê se você conhece. Hoje eu vou fechar os meus olhos. Claro que eu conheço, deixa comigo. Me entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre. Vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre. Vou ressuscitar pro meu Senhor. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim num pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora. Andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho e fazer ser sobre mim a virtude do Altíssimo. Pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim de um pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Da sua cura. E da poder de filho, fazer sobre mim a virtude do Altíssimo.